Uma tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não tem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão valente a vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Sacudido numa corda.